tua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada. A fé, paixão e fé, a fé, faca molada. O chão, o sal da terra, o chão, faca molada. Deixar a sua luz brilhar no pão de cada dia. Deixar o seu amor crescer na luz. Paixão e fé, faca molada. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser, faca molada. Paixão e